Nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na aflição. Ainda que a terra se transforme e os montes caiam no coração do mar, ainda que as águas bramem e se agitem e os montes tremam com sua fúria,